Você que está sofrendo, eu sei que está doendo. Não sofra mais, não. Centro esotérico espiritual. Mágico da magia mágica. Resolve, resulta no amor, amizade. Faz, desfaz, une, desune. Afasta, aproxima. Saúde, eficaz mesmo nos casos mais difíceis. Centro esotérico espiritual. Dores de cabeça, cabelos brancos, calvície, contas a pagar, negócios, toda a sorte e mais alguma. E aí, galera, como é? Passa o cheque, leva a vida. E onde é que é bom? E onde é que é? É no ciência.